Olá, você ouvinte, dono de padaria, dono de açougue, dono de banca, dono de casa, criança e gerente de banco. Bem-vindo ao nosso boletim de notícia. Eu, com essa voz gripada, sou o Manuel André, estou aqui com... Carlos Frank, e eu tava tentando pensar numa profissão. Eu chutei todas agora. E a gente vai comentar as notícias que rolou nessa última semana. Já sei, montador profissional de cubo mágico. Montador profissional de cubo mágico, puta que pariu, cara. Como que existe? Tinha que ter um salário bom esse cara. Então vamos lá, primeira notícia da semana. DLC, mais um DLC de Skyrim. Terceira expansão. Yes. Comente sobre isso, você que é o nosso connoisseur de Skyrim. Enfim, só eu que tô comentando porque eu que tenho Xbox e é pra onde o DLC chega. É, que PSN foi que é, né? Mas enfim, a história, pelo que eu vi, é uma coisa meio... Você vai lutar contra um Dragonborn do mal. Esse Dragonborn do mal nada mais é do que um Dragon Priest, que se alimenta de almas de dragões. Então ele caça dragões pra se alimentar. Não é que nem o Dragonborn, que ele protege pessoas de dragões. É. Dragon Priest é um inimigo que já tinha no jogo, já. Hã? Dragon Priest é um dos inimigos que já tinha no jogo. Já tinha no jogo Dragon Priest. Tanto que é uma das coisas de Labyrinthian. É. Das máscaras e tal. Das máscaras de Labyrinthian. Mas enfim. Tá prometendo, principalmente pelo fato de você poder montar dragões. É, isso eu quero ver. Que é uma cara. Coisa que só acontecia no final do Skyrim. Sim, no final do Skyrim você monta num dragão. Sim. Lide com isso. E por alguns segundos. Tipo, não dura nada. Dura e você não controla a porra. Você não controla cutscene. Cutscene no Skyrim, cara. Acho que foi o único que teve. Vamos lá. E também porque tem rumores de que vão liberar Morrowind. É, né? Morrowind. Tem um mapa grande. Então nós estamos chutando. Bom, vai chegar em dezembro. Eu tenho muito medo do preço desse DLC. Então, isso que eu ia falar. Nós estamos chutando que vai ser caro pra cacete. Sim, porque Downguard já não foi tão grande assim. Downguard foi 1.600 Microsoft Points. É pesado. E $20 ou $40 na PC. É. Eu chuto que vai sair uns $10 mais caro. Tipo, uns 10... Tipo... $5 mais caro. Pode ser que fique no mesmo preço no Microsoft, 1.600. Ou pode ser que seja 1.800 ou 2.000. Se bem que eu tô... Eu duvido que vai que passar. Que apareça um DLC de 2000. Eu duvido muito, cara. Eu ainda acho que vai ser 1.600, apesar de todo o tamanho que eles estão prometendo. Eu acho que na Sony vai ficar por uns $30. Meu, só pelo fato de se tiver mesmo Morrowind, eu pago. Uhum. E se tivesse DLC na PSN, né? Porque Downguard não sai até agora. O cara da PSN é aquela coisa, a Bethesda ela já se manifestou a respeito, ela sabe que tá demorando, mas... Uhum. Aquela lenga de sempre. Mais alguma coisa sobre a expansão, cara? Ah, isso mesmo. Bom, segunda Estou coisa. Estou esperando e é a minha deadline pra platinar Borderlands 2. Próxima coisa. Os lançamentos que teve na semana. Lançamentos relevantes da semana. Lançamentos relevantes da semana. Teve Freaky Forms Deluxe pra 3DS. Eu não conheço. Teve Halo 4. Na terça-feira, dia 5, pra Xbox 360. Não me importa com ele. Teve... Ah, eu achei legalzinho esse daí. Tem um tal de PID, que saiu na terça-feira pra na PSN e também na Xbox. Qual o nome? PID. Eu não vi esse negócio na Xbox, não. Só se lançou na Xbox, na live americana. Talvez. Que é minha live brasileira. Ah, tá. É, porque tem diferença de conteúdo tem. Também. Na PSN também tem. É, o que eu falo na PSN geralmente é no americano, porque a brasileira sai um pouco atrasada as coisas. É. Saiu Vanquish na terça-feira também pra Play 3, só que na PSN, tá? Não tinha antes, saiu Vanquish? É, na PSN. Saiu pra PSN. E esse saiu na brasileira. Ah. Vanquish saiu na brasileira. Tem um que chama Cinemora, um jogo, que é de PC. Ué, vendo pela foto assim parece que é bonitinho. É bonitinho. Tem Little Big Planet Karting. Tá faltando! Tá mudando esse jogo, Little cara. Big Planet Karting pra PS3 via PSN, cara, também na terça-feira, dia 6. Não, na boa. Eu já gosto do conceito de Little Big Planet. Eu nunca consegui jogar e me odeio por causa disso. É bom, cara. Mas tomara que esse karting seja aquela coisa que eu tô imaginando de você poder montar pista. É, porque o Little Big Planet era cheio de montar fases, caralho. Então, se puder montar pista, vai ser muito foda. Vai ser muito bom. Também, aqui ó, terça-feira dia 6 também, pro PlayStation 3 e 360, saiu o Rockstar Games Collection episódio 1. Eu não falei esse. Que é o quê? Eu não falei desse no outro boletim? Falou, mas agora tem aqui as especificações, ó. Tá. É o GTA Episodes from Liberty City, que é tipo o 4 e as expansões lá, o Ballad of Gay Tony e aquele Lost in the Damned. É Lenoir, Midnight Club Los Angeles, o Complete Edition e Red Dead Redemption. Todos eles. Pô. Fudidos Collection. Tá bom. Tá vendo, hein? Collection fudido. Cara, olha a coisa. Olha que legal. Eu ia falar puta bosta. Mas é engraçado. Quando eu falar puta bosta e puta merda, que se basicamente significa a mesma coisa, tem sentidos completamente diferentes, cara. Puta merda, é uma coisa boa. Puta Collection fudido, cara. É, então... Tem Toe Jam & Earl. Coletânea de Toe Jam & Earl. Também terça-feira, no dia 6, pra PlayStation 3 e no dia 7, na quarta-feira, tá pra Xbox. Tá custando 1.200 Microsoft Coins. Que é 15 dólares na PSN. Ah, mas sei lá, cara. É um jogo legal. É, vale pra gostar um jogo. E. Toe Jam & Earl. Saiu Rigger Legendary Adventure, que é um RPGzinho. É pra PSN também. Saiu tudo pro PSN. Saiu na terça-feira. Saiu Ragnarok Tactics pra PSP. Só que saiu via PSN também. Cara, não. Eu não tô reconhecendo as minas. As minas da foto. Saiu Pokédex 3D Pro, que é pro 3DS, que é um aplicativo e tal. Pra 3DS. Pra quem tem os Pokémon novos, deve ser muito da hora. Sim, eu tenho o 3DS, eu vou ver como é que é esse. Baixa Pokédex, cara, é da hora. Eu tenho Pokédex, só que eu quero ver essa Pro, eu quero ver como é que é. Tem NASCAR The Game Inside Line, que é pra variar jogando NASCAR. Cara, NASCAR é aquela coisa, é só oval, mas. É foda. Mas é mais foda que Fórmula 1, cara. É muito foda. Não, porque... não é mais foda que Fórmula 1. Eu acho mais foda que Fórmula 1. Putz, eu curto. Eu acho mais legal que Fórmula 1. Mas eu curto os dois. Porque NASCAR, cara, NASCAR cheira bacon. É, NASCAR é foda. Sabe, cara. Tipo, Fórmula 1 cheira champanhe. Isso é verdade. Mas Fórmula 1 também é macho. Nem caralho. Tanto quanto NASCAR, cara. Mas ó, NASCAR também, saiu terça-feira pra... mais macho. Só que NASCAR saiu pra PlayStation 3, Xbox 360 e Wii. Aparentemente tem alguma coisa saindo pra Wii ainda. Cara, ainda tem coisa saindo pra Wii. Tem. Sensacional. É que nem quando lança o FIFA 13 pro PlayStation 2. É? Lança FIFA tipo, principal. Foda-se, só pra incluir, sabe? Sai FIFA adulto, pense bem, tá ligado? Saiu When Vikings Attack, que é um joguinho de Vikings, que é tipo um joguinho de PSN, saiu pra PSN, lógico, e pro Vita também, saiu pro Vita. Tudo via PSN, tá os dois. O cara meio Shoot Many Robots, tipo... Tá, ele tem um cenário gráfico um pouquinho tipo, meio cel-shaded. É, bonitinho, porém irrelevante. Com 3D e tal. É um joguinho de aventura de ação, é legalzinho. Ah, tá. Saiu Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Fuck yeah! Nossa! Que demais, cara. Saiu também pra... O legal que a foto é o Nappa numa bicuda no Raditz. Sim, é muito foda. Tipo, todo mundo queria ver o Nappa dar uma bicuda no Raditz. Saiu pra terça-feira, dia 6, também tudo dia 6. Pra Play 3 e 360. É, dia 6 é um dia produtivo. Saiu... um chama Enchanted Cavern, que é tipo um Bejeweled, tá ligado? É tipo Bejeweled. É. É parecido pra Play 3, Vita. É parecido com aquele joguinho tosco que eu tenho no meu celular. Pra Play 3, Vita e PSP. Saiu também. Cara, você já postei. Saiu. Tem algumas coisas saindo pro morto PSP, cara. Nossa. E o último, que é o Paper Mario Sticker Stars, que é pra 3DS. Ah, Paper Mario é relevante. Que saiu na Nintendo eShop. Legalzinho. Tá? É legalzinho, legalzinho. Próxima notícia, essa aqui, ó, porque acho que vale a pena a gente discutir alguma coisa sobre isso. É, essa daí. Lançamento não, né? É conversão dos preços do Steam pra reais aqui no Brasil, pra quem tem conta brasileira. Eu tenho um monte de amigo meu que tá comemorando isso muito fortemente. Eu estava comemorando isso fortemente, porque eu não tenho cartão internacional. Então, eu tô comemorando isso muito fortemente. Tipo, tem um amigo meu, que tem o quê? 15 anos? Ele adora esse tipo de jogo, mas ele não consegue comprar porque ele não tem cartão. Eu também. Agora com o boleto, cara... É que nem eu falei, meu... Ó, eu já dei até listinha pra ele. Começa com Super Meat Boy, Beat Trip Runner, Cave Story... Ó, eu falei assim, a Steam, a Steam fez uma parceria com um negócio, um sistema que chama Boa Compra. Que é patrocinado pelo UOL. O Boa Compra funciona mais ou menos. Parceiro. Ele funciona mais ou menos como PayPal. Então ele aceita o pagamento com boleto, depósito bancário, cartão e cartão de crédito e cartão de crédito nacional e cartões pré-pagos. Então ele é assim, por exemplo, agora, por exemplo, que eu, por exemplo, que não tinha cartão internacional, tinha que comprar por PayPal, os caralho. Eu fazia. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso, sei lá, pegar o jogo, gerar o boleto, pagar no dia seguinte, é assim, então, e no dia seguinte o jogo vai estar disponível para download. É, que tá, cara, tipo... é muito mais fácil, é muito mais básico. E seguinte, a conversão do dinheiro foi feita o seguinte, não teve um padrão. Então cada empresa fez a sua própria tabela. E a Bethesda tá batendo! E tipo. Bethesda tá fazendo tudo errado. É, porque os jogos da Bethesda são os mais caros lá. Tô comprando 120 conto no Skyrim e no Dishonored. No Dishonored. Não, no Dishonored eu até entendo, lançamento. Mas também é carozinho, mas porra, Skyrim 120 conto. Cara, o Max Payne tá R$70. Então, tipo, eles fizeram assim. Tipo, por mais que eu ame Skyrim, eu sei que isso tá muito caro. Sim, porque você acha o mídia física mais barato que isso, tá ligado? Acha, zoando. E assim, eles fizeram. Cada empresa teve a sua própria tabela de conversão e tal. E eles fizeram com o dólar, baseando com o dólar mais ou menos em R$1,50 até R$1,70, mais ou menos isso, entre esse preço. Então os preços estão bem acessíveis, assim, digamos assim, tipo, o Max Payne que eu falei tá R$70, o Hitman Absolution vai sair por R$85. Então, tipo, tá um preço bem legal, tá da hora. Os indies que a gente curte devia custar então. Vai, o Beat Trip Runner tá R$15, To The Moon tá R$16,90. To The Moon. To The Moon tá com promoção, é To The Moon, mas a trilha sonora do jogo tá por R$18. Tem, então, tipo, cara, pra mim foi uma puta coisa boa sair o Steam, que convertei os preços em reais, cara, eu achei genial isso. Cara, pra mim vai ser ótimo. Pra mim também. Porque vai dar pra comprar muito mais coisa eu agora. Eu fico puto porque eu tenho um PC bom e eu não tenho o que rodar nele. Sim, eu tenho um notebook que roda... Game-wise, entendeu? Sim. Eu não tenho jogo legal. Eu tenho um notebook que roda coisa boa, só que eu não consigo ter coisa boa então, porque eu não tenho cartão internacional pra comprar as coisas. Eu tenho uma Steam, mas a Steam surge pra duas coisas. Pra falar com você quando você não tá on no Facebook. E pra baixar free-to-play. eu já tentei jogar Team Fortress, eu acho um saco. Ah, eu gosto mesmo. Eu não gostei. Eu tentei jogar... Aquele outro... Qual? Aquele que é de tirinho, meio... Não é o... Realm of the Mad God. Ah, Realm of the Mad God. Esse é muito bom esse jogo. É muito legal. É lagado pra caralho, mas é bom. Não sei, hein. Eu não joguei lagado. É meio lagadinho. É lagado nas... Ali na... No quê? No main lobby lá. É. Lá é lagado. É, lá é lagado. No jogo em si não é total putaria. Próxima notícia. PlayStation 3 deve ser fabricado no Brasil em 2013. E já não era sem tempo. Xbox dominou o Brasil por causa disso. Sim. A Sony tava na hora, já era. Trocar, cara. Tava na hora da Sony lançar o. E eles vão fabricar aquela versão feiona do. Ah, o Slim Slim? O Slim Slim. O Slim vs 2, lá? É, o Slim quadrado. Que é aquela versão feiona. É, a versão nova que vai sair. Tipo a versão sem cooler. É. Eu não entendo esse estilo cooler do videogame. Uma coisa que é importante, né, digamos. Importante! Tipo, quando eu jogo o meu Xbox é Slim, quando eu jogo os cards, tem que pôr um cooler em cima, senão ele não vai rodar, ele vai travar. Vai pipar o bagulho, cara. Não, sério, eu não consigo jogar esse cards sem cooler, senão ele trava. Dá pra, tipo, porque o videogame fica tão quente que dá pra você fritar um ovo em cima do videogame, cara. Pô, zoando. Esquenta pra caralho. Mas aí que tá. Já não era sem tempo. Sony demorou muito. Pra se tocar que o mercado brasileiro é relevante a esse ponto. A Microsoft se tocou muito antes disso. E hoje em dia, a Microsoft simplesmente domina o mercado de games no Brasil. Um Xbox tá uns R$400 mais barato que o PlayStation 3, cara. Um Xbox, o mais simples, de 4GB, tá R$700, já vem com controle. Então, tá R$400 mais barato que o PlayStation 3, cara. Cara, brincando, você compra um Xbox e um Play 3 pra base de 1.200? Tá, então... Cara, assusta? Tá muito caro, mano. Tá muito entendeu? Caro. Assusta! Tava mais que na hora já de fazer isso. De fabricar ele aqui no Brasil, cara. Ué. Preço. É, mas. Bom, antes tarde do que nunca, vai. Tá. Ultimamente o PlayStation 3. A Sony tá muito mais tarde do que nunca, né? Sim. É, a Sony tá com muito dessas coisas. Aqui, a próxima notícia: fusão da Square com a Enix foi um completo fracasso, entre aspas, diz o ex-presidente. Cara, a Square tá realmente precisando dar uma renovada no repertório. Eu acho assim, eles podiam, principalmente na série Final Fantasy, que tá no mesmo nível da série Resident Evil. Ou seja, a série precisa dar um descanso, os caras precisam ter ideias novas pra daí importar essas ideias pro jogo. Cara, eles deviam seguir os mesmos exemplos de Street Fighter e Mortal Kombat. Sim, principalmente do Mortal Kombat. Principalmente do Mortal Kombat. Mortal Kombat se reinventou de um jeito tão inovador. Fenomenal, que cara. E é um puta jogo de luta agora. E tem o melhor modo de história já feito de luta. E tem os melhores modos de história já feitos com uma reviravolta horrível. Mas, é. De qualquer forma, é um bom modo de história. Sim. Cara, eu lembro do Mortal eu tô lembrando do Mortal Kombat do Play 2, que são horríveis. Mas assim, realmente, cara, eu não consigo tragar Final Fantasy 13. Ah, eu gostei do 13. O que eu não consegui engolir foi 13 e 2. Cara, pra mim, CG não vem de nada. Pra mim. Na minha opinião, não. No meu gosto, como jogador, CG não vem de nada. É que assim, o problema do jogo era o seguinte. Ele demora muito pra o jogo começar a engrenar. Só que o foda é isso. Pessoas que compram Final Fantasy, eles não têm paciência pra esperar o jogo começar a engrenar. Porque os Final Fantasy não eram assim. Entendeu? Então, tipo, isso que é foda do 13. Cara! Mas assim, eu acho que a série, por exemplo, tanto Final Fantasy quanto Kingdom Hearts e outras coisas também, são coisas que a Square tá precisando dar um tempo pros caras pegarem ideias pra daí começar a importar pros jogos essas ideias. Só que. Posso continuar? Não. Só que assim, sei lá, eu acho que eles tinham que dar um descanso um pouco pra série pra. Sei lá, ver o que é bom fazer com isso e tal. Igual o Resident Evil, eu acho que tá precisando de uma renovada. Quer dizer, uma puta de uma renovada, eu acho. Bom. Mas, bom, sei lá, cara. Aquela coisa, né? Próxima notícia. Chrono Trigger saiu pra Android. Fuck. Cara, yeah. isso abre uma janela interessante. Aham, uhum, gostei. Será que... eu não posso falar que vai abrir uma tendência, mas... Uhum. Isso já significa possibilidade. Que, eles estão pensando em começar a pegar aquele mundo dos emuladores e começar a transportar isso. Cara... É uma possibilidade. Cara, os celulares hoje em dia estão rodando o Super Nintendo de boa. Então, roda emulador de Super Nintendo tranquilo. Roda emulador de Super Nintendo tranquilo. Então, nada mais correto do que dar uma polida num jogo que tu sabe que vai vender e vender de novo. Uhum. E tá por R$30 o Chrono Trigger. Pra Android. Tá bom, tá legal. Tá um preço legal. Próxima notícia. Assassin's Creed 3 só vai ser vendido aqui no Brasil a partir do dia 12. Porque o jogo deu uns problemas com a dublagem em português brasileiro. E aí eles deram. A Ubisoft deu uma atrasada pra poder lançar a dublagem no jogo já, ao invés de a pessoa baixar como DLC ou qualquer merda assim. Então, só vai estar disponível nas lojas no dia 12. A Gearbox teve feito isso com a Necromancer. É. E aqui, última notícia, Guilty Gear XX Accent Core Plus, melhor jogo de luta ever, atrasou na PSN, pra variar. Foi assim, a Arc, ela lançou o P4 Arena e tal, não sei o que, e ano que vem tem o novo BlazBlue, o Chrono Fantasma. E pra não ficar... Como faz muito tempo que saiu o Continuous Shift em arcade no Japão, eles fizeram o quê? Eles vão lançar o Guilty Gear, o Accent Core Plus, pra arcade também no Japão. Então eles... Pra não ficar um puta tempo sem nada. Então eles lançaram o Guilty Gear pra arcade no Japão e lançaram ele na PSN e na Xbox Live. Só que... A versão da PSN americana atrasou. Era pra sair no final de outubro, aí a PSN japonesa já tá lá. Se você, sei lá, manja de japonês e é meio afobado, quiser pegar antes, pega lá. Ou se você confia muito na tradução do Google. Se você tem uma conta, acho que na Xbox Live do Japão, você também pode pegar. Que não tem na Xbox Live daqui ainda também. Mas a da PSN americana vai atrasar. Então, tipo, não, o pior é que tipo, não tem previsão, cara. Só falou que, tipo assim, vai atrasar e que provavelmente vai demorar acho que um mês ou dois meses. Falando que a Sony tá atrasando muita coisa. Tá foda, cara. Tá foda. Atrasou o Downguard, que ainda não saiu. Tá, cara, isso que eu tenho... Atrasou dois dias do Resident Dark Souls. Uma coisa que eu tenho reparado. Eu vou falar como usuário de Xbox completamente isento de tendências. Tipo, eu não sou cachista. Eu só tenho Xbox. Sim. Mas assim, cara, a Sony tá tropeçando. Tá, bastante. A Microsoft tá chegando muita coisa nova. Eu tenho reparado nisso. Todo dia que eu olho no dashboard tem alguma coisa diferente. Tá certo, eles estão botando uma puta banca no Halo, mas... Uhum. Tudo bem. Pô. É, mas o Halo já se manda. Xbox, tudo bem. Mas assim, cara, tá chegando. Entendeu? A Sony tá começando a correr atrás agora. Só que ela ainda tá dando umas tropeçadas ainda. É. Tá fazendo umas cagadas. Exatamente. Mas O DLC não, o Guilty Gear Accent Core Plus vai sair na PSN por $15, então é só esperar, cara. É só isso que dá pra fazer. É torcer pra realmente sair pra cá e esperar. Senão você vai ter que pegar na japonesa mesmo. O que é sucks, porque provavelmente muita gente não vai entender porra nenhuma pra jogar. Cara, você sabe que o primeiro é New Game. É, você sabe que o primeiro tipo, é New Game. O primeiro é o Arcade e o segundo Versus. É, primeiro Arcade, segundo Versus. E provavelmente dos últimos é o Options, então daí você chega. É, tipo, dos últimos é o Options, logo depois do Versus tem o Story Mode. Só isso. Ah, isso tá bom, mano. É porque o Guilty Gear tinha Story Mode. Ah, claro que sim. É. O da Ark, como não ter Story Mode. E tem Square Attack também. É, qual? É, Square Attack é estupro. Cara, eu ainda não consigo processar eu jogando P4 Arena e morrendo tão rápido no Square Attack. Cara, Square Attack é tipo... O jogo tem 5 dificuldades. A última chama Hell. O Square Attack é acima do Hell. Tipo, é muito absurdo. É Hell. É muito, real. É muito absurdo, cara. Sei lá. É. Bom, essas foram as notícias da semana, então. E é isso aí. Até semana que vem? Até semana que vem. Até. Eu fiquei de comentar isso.